não apareceu. Por que me disse adeus? Estou sofrendo, está no ar um sentimento de emoção, misturada à solidão, bagunçando o meu coração. Alê, salve, sou motivos, é de Santa Maria, do Pará. Não vivo sem você. Eu quero só você aqui comigo.